Senhor, meu coração clama. Pesada é a dor que me abriga, como areia nos mares. Minhas palavras são gritos sem vida. Flechas do Todo-Poderoso, aquece meu ser com o veneno. Sinto os terrores que cercam, mas em Ti, Senhor, eu me entrego. Caminhando na tempestade, eu busco a Tua paz, mesmo quando a dor me invade. Confio em Teus braços, ó Pai. Quebra as correntes amigos me deixaram como ribeiros que secaram, mas em Ti eu não estou esquecido. Qual é a força que eu tenho se não a Tua mão a me guiar? Meu clamor é por compaixão, quebra meu coração a chorar. Caminhando na paz, mesmo quando a dor me invade, confio em Teus braços, ó Pai. Quebra as correntes do meu ser, renova a força em mim, pois em Ti eu quero crer. Tua luz é meu lamento, mostra-me o caminho a seguir. Em Ti está meu alicerce, em meio à dor eu quero existir. Não há iniquidade em meu ser, só o desejo de entender. Eu busco a Tua paz, mesmo quando a dor me invade. Confio em Teus braços, ó Pai. Quebra as correntes do meu ser, renova a força em mim, pois em Ti a luz é meu fim. Caminhando na tempestade, em Ti eu vou encontrar a esperança que não cessa. Teu amor, meu lar.